descoberta e invenção. Uma vida por um rio, sangue, tecido, infecção. Mangue doce entre o sal, siripatola, mangue de botão, papo de peixe, gavião. Somas apenas divisões, papo de peixe, gavião. Descoberta e invenção, uma verdade em sua mão, uma mentira em contramão. A vida é um rio de sangue azul que desemboca lá no mar da minha imaginação. Siripatola, mangue de botão, papo de peixe, gavião. Madeira de viola, parte madeira e canção. Descoberta e invenção, uma verdade em sua mão, uma mentira em contramão. A vida é um rio de sangue azul que desemboca lá no mar da minha imaginação. Somas apenas divisões, papo de peixe, gavião. Papo de peixe.